noite, pessoas lindas. Bom dia ou boa tarde. Eu sou o Adé e nós estamos aqui hoje com o... Não repare na tomada! Viva! Coração pra câmera. Bom, como vocês não nos conhecem, iremos todos nos apresentar e falar o que estamos fazendo aqui. Vou começar com o Rafael. Fala, galera. Meu nome é Rafael. Eu sou o dono do Estúdio Politeama. Sou engenheiro de formação e de cinema por paixão. Então, a gente espera curtir muito com vocês aí. Foi bonita essa coisa com paixão. Engenheiro de formação cineasta por paixão, né? Muito bonito, né? Cara. Porque cineasta mora embaixo da ponte, sacou? Então não pode falar. Cineasta é aquele tipo de profissão que a galera pergunta, viu? E o que que você faz? Eu sou fã cinema. Mas o que que você faz? E o que você faz pra ganhar a vida? E agora que o Rafael se apresentou, eu vou passar para o próximo. Ele! Olá, personas! Eu sou o Fabrício Barros, sou podcaster. Estou aqui com essas pessoas lindas, com as pessoas lindas de trás da câmera. Pra fazer esse programa gostosinho pra vocês, pra falar de um monte de coisa. De putaria a gente não pode falar também? Pode, por mim. De putaria também. Entendeu? Eu acho que ela ficou feliz demais. Vamos só falar sobre isso? Bora, partiu? Sobre isso, eu apoio. E sou dono do blog Catadores e Relíquias. Acessa lá. Eu vou fazer essa propaganda já, acessa lá. Dá essa ajuda pra gente, pelo amor de Deus. Quanto mais melhor, é tipo campanha. E, bom, agora falta eu. Vou me apresentar e depois vou apresentar as outras pessoas que também estão aqui, né, gente? Dá um oi primeiro. Oi, primeiro. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Dé e estou aqui hoje do blog do Bicho Distante, da página do Bicho Distante, sou artesã. E estou aqui compondo o pessoal doido, porque eu sou doida e precisava de mais gente doida. É isso. Bom, acho que eu vou apresentar. Você vê que você é doida, porque você é a única pessoa que tá usando a orelha de gato. Então! Foi bom você avisar, que legal. Não é incrível? E detalhe, eu vim com a orelha de gato da minha casa hoje pra cá. Vim o caminho todo na bicicleta com a orelhinha. Tum-dum. E não te pararam assim pra te prender, nada? Já sabem que não tá dentro da casinha. Foi. Bom, apresentando nós... Estamos aqui hoje, há mais pessoas conosco que vão se apresentar também. Eu espero que venham até aqui, de frente com a gente. De frente com o Gabi? Não com a Gabi, com a gente. A Gabi tá na casa dela. Vai um de cada vez, né? Então, vai. Mas... como que faz? Quem apalém pros dois? Quem primeiro? Vai lá. Vamos fazer uma troca ao vivo, porque a coisa aqui... É rápido, Eu que eu estou apresentando, fico aí. Aê! Surgiram pessoas novas! Não, peraí. Aê! Surgiram pessoas novas, não é mesmo? Incrível! Então vamos lá, como eu já estava apresentando, eu vou apresentar primeiro de lá de novo, vindo mais uma vez. Melissa, no momento eu sou mãe da Helena. Eu tenho uma página doce vegana, por enquanto, eu estou desenvolvendo aí com receitas e quitutes vegana, então acessa lá. E estamos aqui com... Esse moço lindo, bonito. Olha que coisa nossa, linda. Esse moço lindo, bonito, que só ela vê, né? Mas tudo bem, a beleza é só pros loucos mesmo. E eu sou o Thiago. Da onde? Da onde eu sou? Do Coisas do Thiago. E é o meu canal no YouTube e eu também trabalho com edição de vídeo. E é só isso mesmo. Não sou grande coisa, não sou cineasta. Por paixão. É editor de vídeo por paixão ou por gosto mesmo? Editor de vídeo por gosto. Por dinheiro mesmo. Por também. Nem tanto. Nem tanto. Pausa, né? Que só eu no momento. Nem tanto porque eu comecei fazendo de graça, então não tem problema. Bom, então agora que nós fizemos essa troca, vocês já conhecem as vozes por trás da câmera, que é o Fabrício e o Rafael, né, gente? Olá. E há bichos aqui, eu acho, não entendi, então, mas... Então, eu fiz de tudo pra eles ir embora e eles desistiram de ir São embora, as moças, elas estão querendo já ficar aqui pro tempo. As moças vieram ouvir a opinião. Mas isso daqui é um vídeo só, então ninguém vai saber do que a gente tá falando. Mas pra saber do que a gente tá falando, vai ter que assistir os outros. Então, continue aí, galera. Meu Deus, já que mudou o pessoal e o mundo tá acabando aqui. Vamos falar bem do que vai falar o programa. Que é, o nome do nosso programa é Não Repare na Tomada. E sobre o que vamos falar? Nós vamos falar de tomadas, de fio de alta tensão. Claro. Nós vamos falar sobre segurança do trabalho. Nós vamos falar de meninos que usam orelhas de gato, mas andam com camisa de cachorro. Vamos falar de alta elétrica também, né? Sim. De alta... Tudo bem. Então, Rafael, sobre o que será o nosso programa? Rafael, que agora se encontra atrás da nossa câmera. É, mas não seria o caso ele vir pra cá? Pra sim, também. Explicar? Exatamente. Troca. Acho bonito. Vamos trocar sem derrubar o cenário. Peraí. Então, moçada, nosso programa vai falar um pouco sobre cultura pop, vai falar um pouco sobre análise de filmes de anteriores e filmes novos, quando tem remake, quando não tem remake, quando merece um remake, vai fazer uma análise bem bacana sobre a fotografia, direção de arte, sobre todas essas coisas chatas que ninguém gosta de falar. levando sempre o conceito socioeconômico cultural, de quando ele foi feito, para quem ele foi feito, para qual o público que ele atingiu. É isso. E às vezes a gente vai dar a nossa opinião. Não, acho que é só a nossa opinião. Levando em consideração que é só a nossa opinião mesmo. O nosso objetivo vai ser, a gente vai assistir o filme e a gente vai falar sobre o filme. A gente vai escutar a música e vai falar sobre a música. A gente vai evitar ou não vai pegar forçosamente opiniões de outros e vai dar sempre a nossa opinião. Acho que isso é muito legal. Até porque para ter a interação com as pessoas de lá, pra também interagir com a nossa opinião. Lembrando que é a nossa. Que é a que vale. É a que vale. Comentários, como é que é? Vai lá, Fabrício, comentários serão lidos. Ouvidos e queimados depois, né? Aqui, ó, numa fogueira. E após isso, as cinzas serão jogadas no Tietê. E se tiver reclamação, vai conversar com quem? Com o Milton. Vai conversar com o Milton. E é isso. Mas esperamos que vocês interajam com a gente, esperamos que vocês comentem, compartilhem, curtam e se divirtam, porque a gente tá fazendo mesmo, vamos deixar bem claro, isso aqui é por diversão. Porque a gente gosta, a gente acha que vai ser divertido. É claro que se você quiser dar dinheiro pra gente, a gente não vai falar não, a gente aceita, pode vir. Dinheiro. Gosto muito. O telefone está aqui em cima para a doação, veja. Para doar para a minha casa, para ligar 01140, é isso aí. Bom, acho que é isso. Temos mais algo a acrescentar? É um pouquinho de açúcar. Eu acho que do jeito que acabou ficaria perfeito. Mas ela me perguntar se tinha mais algo a acrescentar. Então é isso. Vou só pedir pro pessoal, então, curtir, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e aguardar as novidades. Você está em cima ainda? Inscrever-se também. Eu mexo nessa. Não, acho que se inscreve no canal. Aqui, tipo, diagonal, manja. Mano, vocês que estão no YouTube já estão acostumadinhos, vai lá, não se inscreve, não curte e não compartilha. É porque você que tá mudando o layout do YouTube. Aí, tipo, inscreva-se aí em cima, agora ele tá embaixo. E aí... Galera, você sabe onde tá o botão. Eu acredito que você sabe clicar. Clica! Clica! José, clica, José. Pô, clica, não vai embora. Não vai embora. Clica agora! Agora! Ó. Oh.